copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Caralho, aqui é uma onda forte. Tô vendo um macaco em cima do poste. Caralho, a lola tá forte. Tô sentindo rato dentro do meu chasco. Vamos lá, DJ Sandro. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda.